Só que pra ti nós é tudo piranha. Então tu vai ter que aceitar. Mas esse é o mapa mandelão, mandelão, mandelão. MC Lili, tá? Uma piranha incomoda muita gente. Duas piranhas incomodam muito mais. Três piranhas incomodam muita gente. Quatro piranhas incomodam muito mais. E porra nenhuma nós não incomoda ninguém. Essa invejosa quer ter tudo que nós tem. No Insta, meu status te incomoda, meu bem. Imagina se tivesse o popozão que nós tem. Uma piranha incomoda muita gente. Duas piranhas incomodam muito mais. Três piranhas incomodam muita gente. Quatro piranhas incomodam, incomodam, incomodam, incomodam, incomodam muito mais. Mas esse é o mapa mandelão, mandelão, mandelão. MC Lili, tá? Uma piranha incomoda muita gente. Duas piranhas incomodam muito mais. Três piranhas incomodam muita gente. Quatro piranhas incomodam muito mais. E porra nenhuma nós não incomoda ninguém. Essa invejosa quer ter tudo que nós tem. No Insta, meu status te incomoda, meu bem. Imagina se tivesse o popozão que nós tem. Uma piranha incomoda muita gente. Duas piranhas incomodam muito mais. Três piranhas incomodam muita gente.